O meu amor diz que vinha quando a lua viesse. A lua já colava, meu amor não aparece. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem, mas tem sempre de ficar. Mas tem sempre de ficar. Vi florir os verdes ramos, direitos e ao céu voltados. E a quem gosta de ter amos, vi sempre os ombros curvados. Meu país.